ZYJ 221, 1480 kHz, ondas médias 202 metros, .56. Rádio Brotas, a rádio que conquistou o seu coração. Estúdios Rua Prefeito Pedro Rolim de Moura, 104. Transmissores, sistemas e radiantes, Rua Joaquim Rolim de Moura, número 40, Vila Paraná.